Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa, estonteante nação brasileira. Yeah! Aê! Aê! Eu vou ficar gritando até eu conseguir abrir a pauta aqui, que eu esqueci onde ela tá. Peraí. Momento da edição. Isso porque você tinha colocado a pauta no chat, né, Gustavo? É, exatamente. É bom ali mesmo, né? Pois é, eu sou o Lucas Cabreiro, esse é o podcast de número 110, e eu tô de volta na edição. O João deu o golpe semana passada, mas eu retomei o comando dessa parada, porque hoje a gente vai ter treta, a gente vai ter briga, a gente vai ter conflito, a gente vai ter discórdia, tudo isso pra gente definir qual é o melhor filme da Marvel. Quais são os melhores momentos da Marvel nos cinemas? Como é que vai fazer? A gente vai fazer uma brincadeira super diferente aqui. Teremos 4 rounds em que os nossos participantes irão se degladiar e trazer os seus pontos sobre por que de tal filme, tal ponto da Marvel ser um dos melhores momentos da Marvel no cinema. Eu vou poder julgar os argumentos de cada um deles, porque eu tenho essa mania de controle. Mas vamos para os nossos participantes, os nossos duelistas de hoje, que é ele, Gustavo Dittini. Oi, tudo bem, e você? Tá com sangue no zóio aí? Eu tô tranquilo, aqui é modo monge, modo de batalha equilibrado. É, tem também ele, Matheus Botura, tudo certo? Tudo certo, porque eu consegui tirar 50 fotos secretas no jogo do Homem-Aranha. E também o nosso último participante, que vai trazer bons pontos para a mesa, ele que tá com raiva lusitana, correndo no sangue, João Vitor Ribeiro, tudo bem? Salve, tudo em ordem com vocês, tudo tranquilo bem. Por aqui. E eu não vou estar sozinho aqui para julgar os argumentos da galera, para ver se eles estão falando bem, se eles souberam trazer bons pontos à mesa. Eu vou ter aqui para me ajudar a semear a discórdia. A gente tem o retorno dela, Kaiana Marquezine. Bem-vinda de volta. Muito obrigada, gente, de novo pelo convite. E eu estou muito animada para semear a discórdia junto com você. Isso aí. E fazer o programa ficar bem mais animado. É isso. Eu acertei o sobrenome, né? Acertou. Mas só acertar o primeiro, mas acertou. Ótimo. Acertou tudo. Beleza. Mas vamos lá. Se você gosta do Junta 7, quer ver ele crescer, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá e contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares, como participar de um dos nossos podcasts. Imagina que bacana você por aqui, ouvindo essas baboseiras, e também ouvindo as baboseiras que a gente fala e que é cortada na edição. Para participar, você vai lá em padrim.com.br/junta7. E quem não puder contribuir de forma financeira com o Junta 7, uma outra baita ajuda que você vai dar pra gente é compartilhando os conteúdos que a gente faz. Que nem eu falei no último programa, vamos começar a nossa campanha piramidal de indicação de podcast. Pega esse episódio e mostra para os dois amigos. A galera vai conhecer nosso trabalho, a galera vai começar a acompanhar o que a gente faz, e isso dá um baita incentivo pra gente continuar produzindo. Lembrando que a partir de agora você está entrando numa zona de spoiler, então ouça esse programa por sua própria conta e risco. E como vai funcionar a nossa briga pelo melhor do MCU? Nós teremos 4 rounds, mais uma rodada jogo rápido, e cada um desses rounds será temático. O pessoal aqui, eles se prepararam para apresentar um filme, uma temática, um ponto de vista, e eles terão 1 minuto para falar o porquê da escolha deles é a melhor escolha, e porquê eu e a Kaena deveríamos votar na escolha deles. A gente vai ter que estar no consenso, então eu vou brigar com a Kaena também. Vamos ver quem ganha. É. Chamaram você, né, Kaena? Ah, tá. E cada rodada vale 1 ponto. E na última rodada, rodada Endgame, vai valer 3 mil pontos em homenagem ao Tony Stark. Algumas regras: a gente não pode repetir os filmes. O pessoal aqui, ele não vai poder repetir os filmes. Ou seja, se um filme foi citado em algum dos rounds anteriores, ele não pode ser repetido, não pode ser citado novamente como a escolha do participante. Na hora que chegar 1 minuto, eu venho aqui e muto a voz da pessoa. Como que eu faço isso? Bom, né? Tanto ao e pra nada. Não, eu consigo fazer isso. Grita, mais fácil. É, fala tempo, melhor. É. Mas vamos lá, eu vou começar. Primeiro round vai ser: qual é a melhor sequência de ação? Qual é o filme do MCU? Tem as melhores sequências de ação? Aquelas empolgantes, aquelas que marcaram o cinema da Marvel. Gustavo tá aqui há bastante tempo, eu vou começar com ele. Gustavo, 1 minuto a partir do momento em que você começar a falar. Bom, eu não tenho muitos argumentos, na verdade, porque é bem simples minha escolha. Se é o que eu tô lembrando mesmo, né, Lucas, que a gente conversou antes. Eu vou de Pantera Negra, cara. Sequências de ação do Pantera Negra. Com as lanças que atiram laser e aquelas cenas, ele pulando em cima do carro. Tipo, eu achei muito bom, muito bem feito. E a Shuri ajudando ele também. Achei bem legal, essa é a minha escolha. Você ainda tem mais 30 segundos, desenvolva. Eu não sei, eu não sou bom em argumentar. Sou um bom advogado. Então tá bom, vai. Isso que participou do concurso de debate, hein? É, era outros tempos, né? Matheus, por favor, um minuto a partir do momento que você começar a falar sobre qual filme do MCU tem as melhores sequências de ação. Bom, eu não vou dizer nem as melhores sequências, eu vou dizer a melhor sequência. Porque de todos os filmes que a Marvel já lançou, por mais que a gente esteja no hype ainda de Vingadores Endgame, a maior sequência de ação que foi uma coisa impactante como um todo foi a Batalha de Nova York no primeiro Vingadores. Foi a primeira vez que a gente viu todos os heróis reunidos contra uma ameaça única, e aquilo foi uma coisa gigantesca, sabe? Você vê 6 personagens conseguindo dar conta de um semideus e de um exército alienígena. E com um plus de um quase suicídio do Tony Stark, que se dispôs a perder sua vida para tentar salvar todo mundo, assim como aconteceu agora, só que dessa vez, da primeira vez, não deu certo. Mas ainda assim é uma puta cena que ficou marcada na cabeça de todo mundo. Ufa! Aí, um minuto certinho. Você ainda tinha mais 10 segundos pra falar, na verdade, mas tá bom. Vem ali no relógio. É, João, por favor, traz aí o seu ponto, melhores sequências de ação do MCU. Qual filme tem? Eu peguei o Doutor Estranho, porque é um filme que, pra além de ter luta mesmo, digamos, combate físico, também tem as projeções astrais e tem aquele mundo espelhado que eles fazem, começa a descer prédio, daí vira rua, daí vira prédio, vira rua. Nossa, vira isso aí no teto. 3D eu quase gorfei, velho. Uma experiência que eu revi recentemente o filme, e as cenas de ação, principalmente quando tem a anciã, que ela sabe manipular bem essa parte, eu acho sensacional, e pra mim é uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Parece aquela coisa lá que a gente mete o olho e vê várias faces. Esqueci agora o nome daquilo. Doutor Estranho, sequências de ação você tem que sentir, não apenas ver. É isso. Beleza. Profundo. Gustavo, Matheus, João, refutem-se. Por que que você não gostou do argumento ali? Matheus, se quiser começar, ou Gustavo. Vamos manter a ordem, assim, pra não... Tá. Olha lá, Gustavo, por que que o que eles falaram é baboseira e a sua escolha é melhor, então? Ah, a minha batalha é muito mais tecnológica. Os efeitos são muito melhores, né, do que do primeiro Vingadores. Até pela diferença de tempo. Se tu voltou renderizado, né? Tá na minha vez de falar. Aí você pode tacar fogo no parquinho, filho. O senhor respeite a minha vez de falar. Eu tô respeitando. Só faltou renderizar esses gráficos de Play 2 aí pra Mentiroso. Fizeram o remaster, esqueceram de ajeitar. Mentiroso e caluniador. Respeita o senhor valorizado dele. Ai, ai. E outra, do Doutor Estranho, as batalhas não são batalhas gigantescas, assim. Não acho que seria uma melhor sequência de ação. É um filme visualmente bonito, mas eu ainda acho do Pantera Negra muito mais de tirar o fôlego do que as outras duas escolhas. Matheus, vai lá. Bom, a batalha do Doutor Estranho não é a melhor, pelo fato, já citado do Gustavo, ela causar mal às pessoas que veem essa porcaria em 3D. É muito confuso, é muita cor, faz mal pra saúde isso daí. A do... Epilepsia, né, gente? É. Vocês percebiram os sintomas, o médico deve ser consultado. A do Pantera Negra não é tão legal assim e realmente faltou renderizar. Vai lá, João. Pera que eu tô vendo se eu vou espirrar. Ok. Ele tá em choque. Não tem como refutar a Batalha de Nova York. Olha, se a minha função é ser hater aqui, pra refutar, eu posso refutar na boa. Pantera Negra, eu já deixei aqui, né, minhas. As sequências são até interessantes, mas pelo amor de Deus, né, Disney? Porra, um filme enorme aí, um filme importantíssimo pra vocês. E aquela cena lá, eu entendo, foi muita coisa, a gente dá um desconto, mas ficou parecendo realmente animação de Play 2, aquela cena que eles estão lá no túnel de Vibranium. Agora, Vingadores, a Batalha de Vingadores é uma coisa difícil de você conseguir mesmo falar mal. Mas é, né? Poxa, tipo, Batalha de Vingadores, coisa difícil de reclamar, gente. Eu não tenho como refutar a Batalha dos Primeiros Vingadores. A única coisa que eu consigo refutar da primeira Batalha de Vingadores é o fato do Gavião Arqueiro ter flecha infinita. A gente vê ele usar um monte de flash e nunca acaba as flechas. Ah, mas isso em todo filme ele tem. Exatamente, mas a gente tá falando aí da batalha do, do primeiro Avengers. É só isso que eu consigo falar até agora. Alguém tem... Oh, vai. Pra ser... Taca fogo. Pra ser justo, para com meus competidores. Porque eu peguei uma cena muito boa, vamos combinar. Mas tem uma parte da Batalha de Nova York, pelo menos eu consigo ver o chroma key muito nítido, sabe? Fica uma distância de cor pra tela e personagem que me incomoda um pouco. Mas fora isso, 10-10. Ah, mas pelo ano foi feio também, eu acho, né, cara? Sei Sim. lá. Isso, por acaso, eu nunca notei, nunca me incomodou. Quando vocês verem, dá uma reparada. É quando tá o Thor e o Hulk em cima daquele bichão Chitauri. A única coisa que é feia aí na Batalha de Vingadores é esse uniforme do Capitão América. Porque aquele capacetinho, pelo amor de Deus. Depois eu faço meu comentário sobre o Capitão América. Terminem de brigar aí. Ou... Não, eu já tô... É, só isso. É, o ponto é meu, não tem muito. Calma... Porque assim, eu acho que a Kayana vai concordar comigo, mas tanto o João quanto o Gustavo, eles trouxeram pontos interessantes, porque eles pegaram filmes que eles prometeram conceitos e bases diferentes para o MCU. E eles entregaram, de certa maneira, esses dois filmes, Pantera Negra e Doutor Estranho, no quesito da ação, né? Uhum. Não é bem uma crítica, eu acho que cada um tem um estilo diferente de batalha. Enquanto a batalha do Vingadores, ela é mais... Rambo, vamos falar assim, é ET, é tiroteio, é super-herói pulando, Homem de Ferro entrando em peixe, voador, etc. O Pantera Negra, ele segue uma coisa bem mais tribal, querendo ou não. Então a gente tem um tipo de contato bem diferente, até mesmo no estilo de batalha que a gente vê ali. É conceitual, né, mano? Exato, e a mesma coisa com o Doutor Estranho, que a gente vê que é um tipo de batalha, até mesmo a maneira que eles fazem os jutsus ali, aquelas coisas todas, dão identidades diferentes, mas que não são diretamente grandes guerras. São batalhas mesmo, é tipo você pegar um cara e dar um x1 nele, não é você receber uma armada Chitauri em casa. Seguindo esse raciocínio, cara, o que a gente tá jogando aqui é a melhor sequência de ação. Eu acho, eu colocaria, né, as nossas três opções, em primeiro lugar, a do Pantera Negra, porque, mano, eu fiquei sem ar, cara, de verdade. Você fica, meu Deus, ele pula e não sei o que, meu Deus. Em segundo lugar, Doutor Estranho, aquela questão do sufoco, e aí em terceiro lugar, a Guerra de Nova York, cara. Que beleza, é legal, tem toda essa apelação de ter mais de um personagem e tal. Mas, assim, é bater em Minion, cara. Não é uma coisa que você fica, uau, sabe? O Homem de Ferro estava ofendido com isso, se ele estivesse vivo. Mas o Gustavo fez um ponto interessante. Podemos dar um veredito, Kaena? E no aí? Pantera Negra? Não sei. Aí é com a gente. Porque, assim... Uma coisa que eu concordo com um pouco do que tanto o Gustavo quanto o João falou é que são filmes que trouxeram coisas diferentes. Eu Sim. gosto do Doutor Estranho porque ele trouxe algo diferente no MCU, que ele tava meio que saturado. Porque depois da fase 1 do MCU, ele ficou meio que... alguns filmes meio esquisitinhos, uns Homem de Ferro 3 por aí, uns Thor Mundo Sombrio por lá... Então, o Doutor Estranho e o Pantera Negra, eles trouxeram coisas diferentes, e aí o argumento que o Gustavo trouxe do bater em Minion do Vingadores, um argumento muito interessante e um bom ponto de vista. Eu concordo com essa parte. Não é porque eu sou fãzinha de Doutor Estranho nem nada, mas eu gosto muito das sequências de ação, inclusive essa que dá um pouco de epilepsia, de dor de cabeça. Porque elas são realmente diferentes de todo o resto que já teve no MCU. E gosto muito do contexto e de como é filmada. E eu acho incrível. Gosto também de Pantera Negra, mas não acho tão uau, assim. Essa questão de renderizar aí também pega um pouco pra mim. A questão da Batalha de Nova York, eu concordo que é meio bater em Minion mesmo, não tem muita coisa de diferente, assim, comparado aos outros que são filmes mais independentes, assim por dizer. Inovadores. Experimentais, talvez. Não tão independentes, isso. Mas não experimentais. Sim, e diferentes de todo o resto. Eu concordo pra caramba com você. Eu acho que a gente concordo em dar um ponto pro Doutor Estranho, as lutas e as sequências de ação em Doutor Estranho. Concordo. É isso aí. Primeiro ponto, no primeiro round, Doutor Estranho é um dos filmes do MCU com as melhores sequências de ação. Palmas. Você bota umas palmas aí, Matheus. Ah, eu tô perdendo. Ele tá puto aqui. Ele tá cansou vitória. O senhor que ganhou nem comemorou. Mano, eu tô muito tampado pra comemorar. Se eu mandar uma foto pra vocês, vocês assustam até. O João vai morrer até o fim desse podcast. Parece que ele tá nadando na poeira, coitado. Porra, pelo amor de Deus, meu. Qual o Vingador que você pulou? Nossa, deve ter sido qual que é maior. Não foi a Armada Chitauri inteira, meu. Vamos para o nosso segundo round, para ver se o negócio esquenta mesmo, porque a gente vai falar das continuações agora. Qual é a melhor continuação do MCU? O Gustavo começou o round anterior, agora eu vou começar com o Matheus. Vai lá 1 minuto a partir do momento que você começar a falar. Eu já vi que cantar a vitória antes da hora não dá muito certo, então vamos manter a linha pé no chão para tentar ganhar esse negócio. Assim, pensa, meu tempo tá passando. Se você pensar no geral do MCU, é difícil de você ter continuações que mantiveram ou melhoraram o nível de qualidade do primeiro filme. Eu acho que o que conseguiu não só manter a qualidade, como superar em muito, foi o Capitão América 2, Soldado Invernal. Pelo fato da trama que ele traz, do Steve Rogers, ele ter que lidar com o seu passado, de um amigo que ele achava que tinha ficado lá, só que estava no, nos dias atuais e passa pelos mesmos problemas que ele passou em relação a ter se tornado uma máquina mais do que um humano. É um filme que tem cenas de luta fantásticas, é um filme que tem apresentação de novos personagens que estão até aí, tem uma importância muito grande até hoje no universo dos Vingadores. Tempo. Pois é, vamos pra cima até. Muito bom, muito bom. É, João, melhor continuação dos filmes da Marvel? Thor Ragnarok, porque primeiro, direção incrível do Taika Waititi, uma representação muito melhor e bem mais interessante, eu diria. Tudo bem que não é tão comics, mas é interessante do Thor. Aquela personalidade que o Taika e o Chris Hemsworth deram pra ele. Sequências de ação sensacionais. Led Zeppelin na trilha sonora. Cate Blanchett como ela. E eu acho que é um filme que consegue explorar um lado muito sensacional do Thor. Né? E depois a gente teve Endgame. E que eu acho que poderia já ter pego desde o primeiro. Então eu prefiro considerar Thor Ragnarok o primeiro Thor. E o resto é tudo delírio coletivo. Você tinha mais 10 segundos, mas é Gustavo... Muito bacana. E Steve Ditko. Pois. Vai lá, Gustavo. 1 minuto. Bom, meus amigos citaram 2 ótimas continuações aí, né? Só que nenhuma delas, na minha opinião, supera Homem de Ferro 2, cara. Que tanto manteve o nível quanto melhorou, trouxe a máquina de combate. Tinha aquela maletinha do Tony espetacular pra pegar a armadura. Eu acho que, tipo, pegou o hype que tava... Nossa, tava fervendo o hype do primeiro filme e trouxe uma continuação à altura, sabe? Vamos esquecer o 3, mas o 2 é uma ótima continuação. Acho que, em quesito de continuação, que é o que a gente tá jogando aqui, o Homem de Ferro 2 é a melhor opção. Mas 30 segundos. Não, eu sou assim mesmo, cara. Você é rápido, né? Bons pontos, rapidinho. Bons pontos. Matheus Botoro, vai lá, rebata, refute. Bom, em relação à escolha do João, eu fiquei surpreso, porque eu me apeguei, assim, de continuação, tipo, seu filme 2 do negócio, não, pegar mais pra frente. Mas o Thor Ragnarok talvez seja o único filme bom, realmente, dos 3 filmes, mas não tão bom quanto o Capitão América 2. Agora, o do o Homem de Ferro 2, ele é o filme que tem aquele russo, né? Isso, não? O Whiplash. Sim. Isso. Cara, o Russo foi o personagem com a cena mais trouxa que eu dei mais risada na minha vida nos filmes da Marvel. Quando ele fala que ele quer o passarinho dele, o cara fala que ele não fala russo. Eu, meus amigos, rimo tanto daquela merda que... Sei lá o que... Mas assim, o filme como um filme, eu não acho que ele manteve tanto assim o padrão do primeiro filme. Inclusive, eu acho que ele já dá uma derrocada que acaba naquele limbo chamado Homem de Ferro 3. 3 mais é alguma coisa? O Capitão 2 é melhor. Vai lá, João. Eu quero ver sangue. É! Homem de Ferro. Homem de Ferro 2, eu gosto do filme. Eu não sei. Como continuação, ele é interessante porque conseguiram meio que ajustar o tom dele. Mesmo eu não gostando muito da linha narrativa dele, eu acho que o filme tem ótimos pontos, principalmente o Justin Hammer, que eu esqueci agora, que é um ator, eu sempre esqueço o nome desse ator. Sam Rockwell. O Semako. E assim, eu tô tentando achar alguma coisa pra falar mal desse filme, porque de fato é um filme que eu também gosto bastante do Homem de Ferro. A cena da maleta pra mim é um fanservice lindo, tipo, sempre gostei da Mark V. A cena da máquina de combate, a única coisa que eu, pronto, foi a máquina de combate Mark I, aquilo, porque se fosse já a Mark, sei lá qual que é a Mark da máquina de combate do Vingadores Ultimato, pra mim seria sensacional, porque a máquina de combate se ela sempre tem um visual totalmente bruto, né? E eu acho que isso demorou um pouco pra ser aplicado nos filmes. Mas como continuação, eu acho interessante. Se fosse o Homem de Ferro 3, eu poderia falar muito mal e a gente poderia ficar aqui falando até amanhã só dos erros que esse filme tem, de tão errado que ele é. O Homem de Ferro 3 já começa errado. Agora, qual foi o seu, Matheus? Capitão América, Guerra Civil, né? Não, Soldado Invernal. Soldado Invernal, obrigado. Soldado Invernal, esse que é o duro, eu não consigo falar mal desses dois filmes, porque são filmes que eu gosto muito. Tipo, como filme de lore de personagem, são os meus favoritos, assim, de cada filme de personagem. Então, eu não consigo realmente falar mal. Eu tô pensando em algum ponto negativo deles. Enquanto isso, vai lá, Gustavo. Refute-os. Bom, Soldado Invernal é um filme bacana, tem as cenas de ação legais e tal. Só que, assim, essa história de ficar atrás do Bucky Barnes e tal, ele é bom, ele é mal, lavagem cerebral, não sei o quê. Eu acho meio boring, assim. Sendo bem sincero, sabe? Eu gosto do filme e tudo, mas não acho que tenha sido uma continuação bacana. Cara, eu tô inventando muita coisa pra poder refutar, velho, porque eu amo o filme também. É pra inventar? É, mano. Ah, pode comentar. É pra inventar. Beleza. Aqui é... Ah. E a escolha do terço foi... Thor 3. Ragnarok. Ah, Ragnarok tem um humor escurrachado, um humor nada a ver, cara. Tipo... As únicas partes que salvam do filme é a parte do Hulk lutando, né? Porque a parte deles conversando e o Hulk bebê, pra mim, foi muito chato. Muito chato mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar até, ou trazendo... A gente pode fazer perguntas, Kaina, se você quiser fazer algumas perguntas. Eu tô inventando as regras enquanto a gente grava, menina. Então, se você quiser fazer não, perguntas... Não tem problema, a gente segue elas. É, então. Virou bagunça. O minuto do João demorou 15 minutos e eu tive que resumir em um, beleza. Olha, rancor faz mal. É, então. Mas, Matheus, eu tenho uma pergunta pra você, pra tentar entender. Porque eu concordo com o que o Gustavo falou, que o Soldado Invernal tem as melhores sequências de ação. Então, por que que o Soldado Invernal tá com melhor continuação e não com melhor sequência de ação? O que você levou em consideração pra colocar ele como continuação e não, talvez, como sequência de ação, por exemplo? É que eu acho que a sequência de ação citada no bloco anterior da Batalha de Nova York, ele é mais impactante. Porque, assim, a Batalha do... em geral, do Capitão América 2, que tem muito da relação as brigas, realmente sim, do Bucky com o Capitão, acaba sendo aquele negócio do um contra um. E é legal, tem a parte de investigação, que a gente descobre que a SHIELD está domada pela Hydra e tem todo aquele background. Só que como batalha mesmo, eu prefiro a de Nova York por tudo que ela representa, sabe? Foi talvez a primeira vez que a gente viu uma cena grandiosa, uma coisa que, pelo menos pra mim, que discorda da parte de bater em Minions, foi uma coisa vistosa de encher o olho, que impactou mesmo, sabe? É muito mais marcante pra mim. Um bom ponto. Caíra, tem algum ponto a trazer do que eles falaram? Algo que você achou interessante do que o pessoal falou? Eu já tenho já a minha continuação pré-definida, assim, pelo que eles falaram. Queria só aumentar o que o Matheus falou, que uma boa continuação, porque ela tem mais desenvolvimento da história, mais desenvolvimento dos personagens, adição de personagens. Pronto, já tenho meu preferido, já tenho meu voto. Isso eu concordo, é legal. Que o Soldado Invernal amplia mais, porque não é só o arco do Bucky que está sendo discutido ali, é também a queda da SHIELD com a corrupção da Hydra. E a apresentação do Falcão também, não tem como tirar esse ponto. Então, eu acho que o filme, no quesito de estabelecimento de universo cinematográfico, ele é o mais importante de todos aí. Mas, obviamente, que isso que eu tô falando não oficialmente é que eu tenho que falar mal do filme. Ah, e mais uma coisa. É que, assim, comparado ao primeiro, o segundo é muito bom. Então, eu tenho um pouco de problema com o Soldado Invernal, porque ele repete um pouco o que aconteceu no primeiro Capitão América, no fato de ser ele contra a Hydra. Tem todo o contexto da SHIELD estar comprometida e tudo mais, mas ainda assim é o Capitão contra a Hydra, não é uma ameaça nova, é a mesma ameaça. É legal por mostrar o ponto dele ser, digamos, dele sabendo que por mais que tenha passado tantos anos longe, tantos anos congelado, alguns problemas ainda persistem. Esse ponto é legal, mas pode soar repetitivo se é a mesma ameaça do filme anterior. Cara, eles estão chutando aqui, tá? Bunda de nazista. Não tem nada de errado com isso. É, não, chutar bunda de nazista não tem nada de errado. Inclusive, apoio. Mas, no caso, tanto do... Entretanto, porém, contudo, tanto no caso... Eu acho que é mais o caso do Soldado Invernal. Ele é um filme melhor, que faz um trabalho melhor pra expandir o universo. E nem tanto no quesito do Falcão. Mas um personagem que apareceu no Soldado Invernal e que foi tomando importância ao longo dos filmes, que foi o Ossos Cruzados, o Runlow. O personagem do Frank Grillo. Que ele aparece no começo do filme como quem não quer nada e ao longo do filme ele ganha importância até aparecer em Guerra Civil e provocar explosão e tudo mais. Mano, ele só serve pra explodir, mano. Não, mas... qualquer um, no Capitão 2 que também aparece a sobrinha da Peggy, não é? A Sharon, sim. Mas o Homem de Ferro 2, ele também traz isso daí da inclusão de personagens. Eu acho que a inclusão da Natasha em Homem de Ferro 2 foi muito interessante. Principalmente por ser algo que era muito experimental. Até que é bacana. Mas é que mano. Eu não... Fala aí, defenda Thor Ragnarok. Não, eu não ia defender Thor Ragnarok. Eu ia falar uma coisa que eu li e fiquei assustado do tamanho da astúcia da pessoa que escreveu aquilo. Falaram que o Capitão América voltou no tempo, trocou a joia pela Natasha. Tudo bem que a gente sabe que a joia não pode ser desfeita, o sacrifício informe. Aí o Capitão voltou, dançou com a Peggy, foi viver com a Natasha, eles casaram, ficaram juntos até a Natasha morrer, o Capitão América voltou. Da hora. Fanfic sem pé nem cabeça. Fanfic mesmo. Nada aí pelo. É o Teresa de Game of Thrones que escreveu. Não, mas eu acho que Thor Ragnarok é um bom filme. Ele pode não contextualizar, talvez, muita coisa do universo. Tudo bem que ele contextualiza a nova Asgard, querendo ou não, ali com a destruição de Asgard. Também estabelece um pouco dessa questão da personalidade e do poderio do Thor, acredito eu. E serve também para estabelecer um pouco do que não vai até o fim, mas que é o relacionamento dele com o Loki. E eu acho que como um filme de personagem, talvez seja um que tenha mais importância de todos, porque consegue estabelecer vários pontos dessa personagem e consegue colocar ela numa situação completamente diferente, apresentar um mundo totalmente diferente, porque a gente só tinha filme cósmico aí com Guardiões e o Thor acabou chegando com esse quesito também e fez uma adaptação malemar ali de Planeta Hulk, mas que também eu acho que foi super importante pra gente ter outra vista do Hulk, que também é importante pra esse Hulk que a gente teve em Guerra Infinita. E a relação dele com o Banner. Eu gostei desse ponto, que o Thor Ragnarok acrescenta bastante com relação aos personagens. Kaena, e agora? Porque o João falou umas coisas boas, o Gustavo também falou umas coisas boas. Eu sei que você tem no coração o seu Soldado Invernal, mas eles trouxeram pontos bons. Sim. E o que você acha? Eu? Você já sabe o que eu acho, mas o que você acha? Qual você acha? Então, eu concordo... Eu gosto um pouco bastante do Soldado Invernal. Eu acho que o Homem de Ferro, ele é bacana também. Ele tem uma oportunidade muito desperdiçada, que é o Justin Hammer, o personagem do Sam Rockwell. Só que pro filme ele funciona muito bem. Ele é uma oportunidade desperdiçada para os próximos filmes da Marvel. Ele poderia aparecer mais. Ele é um cara muito da hora, um personagem muito legal e um ator bom pra caramba. O Thor Ragnarok, eu adoro o Taika Waititi. E eu acho que ele também faz um bom trabalho expandindo o universo e acrescentando coisas novas ao personagem do Thor e ao personagem do Hulk. Além de acrescentar e expandir mais o universo. Então eu tô... Eu não sei o que eu faço. Diga você, o que você... Tá. Agora eu joguei a bomba pra você. Meu Deus. Então, sobre o Homem de Ferro, eu gosto bastante do desenvolvimento, etc. Mas eu acho o vilão muito fraco, na minha opinião. Mas isso é a minha opinião. Eu não gostei muito do vilão e eu também achei que o filme poderia ser aproveitado melhor. Ragnarok, pensando bem, ele é uma boa opção. Mas eu ainda acho ele não tão acima quanto o Soldado Invernal, na minha opinião. Como aspecto de continuação mesmo, como continuação de história. Talvez até no caso do Soldado Invernal, é que ele é um ponto de que o Capitão América ele ainda era meio que uma incógnita de como ele se comportava no mundo atual. Porque no Vingadores não mostra muito, e também no primeiro Capitão América ele tá no passado. Então esse o Soldado Invernal ele é um filme que acrescenta coisas no Capitão. E sem falar que é a primeira vez dos russos. E eles sabem filmar muito bem em sequências de ação. Sim. Acho que vamos com o Capitão América, Soldado Invernal, então? Vamos. Beleza. Eu estou pensando todas. Capitão América, Soldado Invernal, linda. É, não... Eu gosto tudo do filme de espionagem, que é... Eu acho que é um filme de espionagem da Marvel. Eu gosto desse temático. Eu acho que funciona então. Muito bem espionagem em Soldado Invernal. Um que também até... Que eu gosto... Me julguem, mas eu gosto. É o Homem de Ferro 3, justamente por conta desse rolezinho de espionagem, de trama empresarial. Eu não sou tão desgostoso com o Homem de Ferro 3. Nos últimos 10 minutos de filme, né? É, os últimos 10 minutos de Homem de Ferro 3 é uma porcaria. Então, um ponto pro Matheus. Sim. É. Concordamos. Agora põe o palmo. Vamos para o nosso terceiro round, que agora é pra chorar, porque nós vamos debater qual filme do MCU tem a morte mais marcante. João? Acho que o filme que teve a morte mais marcante, assim, de protagonista foi Guerra Infinita com a morte da Gamora. Porque eu acho que ninguém tava à espera que ela fosse morrer ali. Todo mundo até achava que poderia ser ela que ia brigar com Thanos, mas exatamente por conta da relação paternal e dele gostar dela, dela ser a filha preferida, ninguém tava à espera que ela fosse morrer no sacrifício pela joia da alma. Até porque ninguém tava esperando que seria um sacrifício para conseguir essa joia. Esse sacrifício, tudo bem, se repete aí no Endgame, porém a gente já tá à espera, então não é uma coisa que surpreende, digamos. E eu já falei que eu associei logo que ia ser a viúva. E o Tony, o Homem de Ferro, a gente sabia que também ia se despedir. A gente não tinha certeza, mas já tava naquele meio a meio, ou ele ou Chris Evans. Então não foi algo que surpreendeu de todo, foi algo poético que fez parte. Agora a Gamora, pra mim, foi realmente, quando eu vi ela morta ali, foi algo que me deixou surpreso. Tempo. E é isso, valeu. Nós, falou. Show. Gustavo, vai lá, a morte mais só marcante. Só um minutinho, pera aí. Tá. A minha escolha é do filme Guardiões da Galáxia 2. A morte do Yondu, cara, foi uma das únicas vezes que eu chorei num filme da Marvel. Que eu fiquei muito, muito, muito triste. Tipo, pegou no coração mesmo, sabe? Foi pior do que a do Groot, eu acho. Quando o Groot quase morre, o Yondu indo pro espaço, machucou o coração. 30 segundos. Aí, e o Peter fica, tipo, tentando salvar ele, gritando não e tal. E o Yondu teve um espaço muito grande nesse segundo filme do Guardiões, né? Então, você começa a ver que ele tá ficando do bem e tal, e de repente ele morre pra salvar o Peter. E fica lá congelado, com o olho gelado, então dá bad. Muito triste, eu chorei. Matheus, morte mais marcante do MCU, um minuto. Então, eu acabei indo pelo citado óbvio, mas ao mesmo tempo que a gente já esperava que o Tony Stark em algum momento ele fosse ter um fim, pelo menos pra mim isso não tira o impacto da morte dele, da realização dele. Até por toda a jornada do herói que ele passa desde o primeiro filme dele até esse último filme dos Vingadores. Ele é um personagem que direto ou indiretamente tem influência em praticamente todos os outros filmes, e ele é um personagem que tem uma mudança drástica demais do começo pro fim dele. Eu não lembro qual dos filmes o Capitão América fala, se não me engano, o primeiro Vingador, que ele não seria aquele cara que deitaria em cima do arame farpado pra alguém passar por cima e ajudar essa pessoa. E ele foi de um playboy milionário a um cara que deitou em cima do arame, rolou, deu cambalhota, fez o diabo a quatro em cima desse arame farpado pra conseguir um bem maior. Então, por mais... É. Ok. Beleza. Muito bom, bons pontos. João, vai lá. O que você quer que eu fale? O que você quer de mim? Convença-nos que a sua escolha é melhor que a deles, que eles não sabem. Olha, assim. E yeah, foi triste? Foi, né? Foi bonito, foi verdadeiro, mas sincero, mas às vezes as coisas chegam ao fim. Não, mas. Ok, a morte do Yondu foi triste até. Porém, eu não acho que foi uma morte muito relevante. Foi, mas ao mesmo tempo, foi uma morte lá daquelas que você realmente fica. Ah, não, coitado, morreu, meu. Não, tipo, você, tipo, tudo bem, você fica chateado, o pai do Peter Quill, um sacrifício ali. É uma cena bonita? É. é uma cena que às vezes não tá tão esperada assim, mas numa questão de importância, eu acho que a Gamora, ela acaba sobressaindo bem mais ao Yondu, até dentro da parte que ela morre, até pela cena que é uma cena forte, é uma cena que você vê a bicha estrupiada ali no chão, mano. Eu tô tentando lembrar qual foi a do Matheus. Foi tão importante a morte do Matheus que eu nem lembro, meu. Eu sei, eu tô super... Como eu já citei, foi bonito, foi. Foi verdadeiro, porque ele morreu. Mas já era uma coisa que a gente tava esperando, o Homem de Ferro. Porque, tipo, a gente já tava esperando que o personagem já tenha um desfecho. Ninguém esperava que ele realmente fosse morrer, talvez, daquele jeito. Mas, pra mim, foi algo que fluiu até ali. Não foi que nem a morte da Gamora, que no primeiro Guardiões ali teve a vida interrompida pelo Thanos. Gustavo? Bom, eu acho que a morte de Tony Stark não foi nada surpreendente, porque, tipo, todo mundo já esperava por conta das fofocas e contratos, enfim. Então, acho que, assim, não foi uma coisa que me impressionou, nem surpreendeu. Então, acho que não tem tanta... Não foi tão marcante, assim. Da Gamora foi surpreendente, já é um ponto diferente da morte de Tony Stark. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que ela seja uma personagem tão... carismática e ao mesmo tempo eu não vejo ela tão necessária assim, sabe? Porque, sei lá, o peso que deram pra ela foi o peso da relação dela com o Thanos, né? O peso desse sacrifício e tal. Só que o Yondu, você tem a questão da redenção, cara. De tipo assim, eu tava até olhando aqui agora no YouTube um vídeo que tem da morte do Yondu. Yondu, nem sei. E mano, olha os comentários. Quando a gente começa a gostar do personagem, ele morre, triste. É, aí, mais ali embaixo. Na minha opinião, essa é a morte mais triste de todos os filmes da Marvel. Todo mundo tem essa impressão, sabe? Foi muito forte, cara. Foi muito... Tipo assim, você acha que você vai ter mais do personagem, você acha que você vai curtir ele em outros filmes e tal, e ele morre. Não é a mesma coisa do Tony Stark, que você já sabe que, tipo, ele já fez um trilhão de filmes e não vai participar mais, então você aceita. Nem a Gamora, que não tem tanto carisma e tal. Então acho que a do Yondu é a mais marcante. Matheus. Bom, tanto o Gustavo quanto o João, eles escolheram dois personagens que fazem parte do universo do Guardiões da Galáxia. E se você parar para pensar, tirando o Rocket Raccoon, é o único personagem que valeu a pena, porque do resto todo mundo ou morreu ou virou poeira. Então são personagens altamente descartáveis que não fazem tanta falta assim para o universo da Marvel. Ao contrário do Tony Stark, que foi quem construiu toda essa bagaça. Menino tá puto, menino tá processo. Olha, assim. Vai lá. A parte mais marcante pra mim, desculpa, é aquele chitauri que o Tony Stark entrou na boca dele. Porque o bicho só tava passeando por Nova York. Ela tava Vou um levar a colega galera pra ele. diferente. Aí um robô entra na boca dele, sai pelo cu dele e ele explode lá, tudo por dentro, mano. Tipo assim, todo mundo queria ver o Homem-Formiga fazendo isso, mas a gente já teve uma demonstração aí do Tony Stark no primeiro Vingadores. Eu acho que é uma morte muito triste. Porque nem dá pra enterrar, né? O caixão tem que ser. Nem dá pra ter caixão aberto. Então, imagina o Thanos voltando e contando pra família dele aquilo lá, não vai ter como enterrar com o caixão aberto porque explodiu por dentro. É triste. Acho que a gente é muito superficial às vezes nas análises. Superficial. Beleza. Eu gostei de um ponto do argumento do Gustavo, porque o Yondu ele teve uma curva de aprendizado muito legal. Aprender a manifestar o carinho que ele tem pelo Peter. É muito legal ver essa curva de aprendizado, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. Isso é muito da hora. Porra, a atuação Michael desse Rooker, cara é muito bom. muito foda. Um ponto da hora do Matheus é que ele tem até um pouco a ver com o do Yondu também, de ser essa curva do aprendizado, do Homem de Ferro aprender a se tornar aquilo que ele está destinado a ser. Isso da hora pra caramba também, mas tem o ponto que tanto o João quanto o Gustavo falou, que era algo que já estava esperado, né? E outra coisa, você não pode usar o mesmo argumento da curva de aprendizado do Homem de Ferro pro Yondu. Por Não, quê? é em O Homem de Ferro era um equivalências. babaca e aprendeu a ser, gente. O Yondu era vilão, cara. O Yondu era do mal, tá ligado? Então é. Pô, não tem nem comparação. Esse ponto é meu. E o Thanos? Então tá. Ó, mas vamos ver o que implica cada um dentro do Deixa eu universo. ganhar um ponto, Matheus. Cacete. Não, eu quero virar essa bosta. O que que acontece? O Tony Stark salva o universo. O Yondu salva o cara que faz o Thanos conseguir instalar o dedo. A gente tá disputando quem salva o quê agora aqui? Tá brigando a morte. A morte mais marcante. Vocês querem falar de morte marcante, mano? Se não fosse a minha morte, vocês nem iam ter filme. Vocês nem iam ter filme. Quem que o Thanos ia jogar lá embaixo? A morte? A bicha nem existe no universo cinematográfico, meu. Assim, é um paradoxo. Jogar o caveirão, manda uma bica nele ali. Ah, me respeita, velho. Não é porque vocês são mais velhos que eu tenho que me abaixar a cabeça pra vocês, não. Bando de trouxa. Pistolou. Tô aqui vulnerável, ó. Tá até coçando meu olho. Vocês querem me dar um ponto aqui, amor. Preconceito. O João, ele tem pontos bons aí, porque... Eu sei que eu tenho, não é à toa que eu falo. Porque acabou ela... Desculpa aí, tá gritando. Ó, desculpa, tá gritando. Teve uma vida interrompida por conta daquele pai maluco dela lá. Mas, Caena, vamos lá. Me ajuda isso daí que o pessoal ficou aflorado. Exaltado. Aqui. É, começando pelo Homem de Ferro, já tava previsto que ele ia morrer. Tava todo mundo sabendo, mesmo sendo impactante, mesmo tendo chorado do mesmo jeito. Porque é uma grande perda, ficou muito tempo no universo, teve muito desenvolvimento, era um personagem muito querido. Mas a gente já esperava que ele ia morrer. Então não foi nada muito... mesmo sendo mal, mas não foi nada muito... Não foi nada... Uau! Aí você olha a reação no cinema, Tony Stark com a Infinity Glove. Uau! Foi nada uau! Isso aí, João, me ajuda. Tô zoando. Foi uma morte bosta mesmo. Tinha que ter morrido lá no primeiro Avenger. Eu acho que eu me pontuei um pouco errado, mas ok. Vamos recapitular aqui, gente, como é que eu falei. Mas eu digo, não foi inesperada, pronto, arrumei. O Yondu, eu acho que foi um bom ponto, uma boa lembrança, assim, da morte dele. Porque não fica muito marcado, né, um personagem que não foi tão desenvolvido, não teve tanto tempo de tela, assim. E mesmo ele tendo exatamente o que vocês falaram, que ele era do mal, e aí quando ele ficou do bem, mataram ele. Eu gostei bastante do ponto dele, achei impactante, chorei. E da Gamora, foi diferente, né? Foi inesperado. Me ajuda, gente. Converse comigo. Não, eu não tá quero ficar bom, com... Então, eu não quero falar. Então, já vi que eu vou perder. Eu acho que o legal é que o do Yondu, ele ajuda muito a trabalhar bastante o Peter Quill. Porque o Guardiões da Galáxia, o segundo, ele é um filme bastante emotivo para o Peter Quill. Por conta do pai dele, por conta dele redescobrir o passado. É, ele é um filme bastante familiar. E a morte do Yondu ajuda a trabalhar todas essas temáticas do filme. Dele perdendo famílias, redescobrindo famílias e aprendendo a cada dia a conviver com a família nova dele, que são os Guardiões. Exato. Isso é da hora pra caramba. He may be your father, kid, but he's not your daddy. É o outro lá. É, o menino tá revoltado. Mas... Bateu pelo arame. Quando o pessoal começou a falar... Eu tava muito indo pra Gamora, porque a Gamora, ela foi muito interrompida, a morte dela. Foi muito... Pegou a gente de surpresa. Impactante. Sim. Mas eu gostei da... Foi um impacto enorme mesmo no chão, a morte dela. É, então... deixou todo mundo de cara no chão aquilo lá. Ele tá zombando da morte que ele tá defendendo. Já morreu, né? O que eu vou fazer? Chorar? Mas eu gostei do ponto do Gustavo. Eu acho que é legal porque ele fecha... bem um ciclo de um personagem que cresceu em envolvimento, cresceu em importância e ajuda a servir de pontapé para um personagem, um protagonista ser mais humanizado, ser mais trabalhado e tal. E eu não gostei do que fizeram com a Gamora no Ultimato. Eu preferia que tivesse morrido de vez mesmo. Né? Mas... Assim, eu concordo. A ideia do Gustavo é uma boa, mas discordo. A minha melhor. Ganhar 2 pontos, grato. Deixa eu ganhar 1. Caeda, e aí? Que? É. Gustavo. Gustavo. Opa. Vou passar embaixo da mesa. Bom, o Yondu teve uma morte marcante e bastante surpreendente para o MCU. 1 ponto pra você, rapaz. Parabéns. Ufa. Palmas. Agora a gente vai mudar um pouquinho as coisas aqui, porque vai ser a nossa rodada jogo rápido. Porque o que que acontece? A gente não vai dar tempo de falar de todos os filmes aqui, mas a gente vai tentar de falar todos os filmes aqui. E como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer por sorteio agora, na hora, 10 filmes restantes que a gente não conseguiu incluir nas nossas escolhas, tanto as que já foram, quanto as próximas do último round. A gente vai pegar esses 10 filmes, vai sortear entre os 3 participantes e eles vão ter que falar o porquê que o filme deles é o melhor e não vai ter discussão. Eu e a Kayana, a gente vai ter que falar na hora qual que argumento melhor. E aí, como vai ser 2 rodadas, em uma rodada a Kayana bate o martelo e na outra rodada eu bato o martelo. Pra ser rapidão. Mas é o Mjolnir ou Stormbreaker? Ela segura o Mjolnir, que ela é digna, eu pego o Stormbreaker, sei lá. Eu tô elogiando. Tá bom. Já tá em casa, já tá elogiando. Ah, obrigada. Eu não ligo de ficar com o menor. É tudo dia que falam que a gente é digno, né? Gostei. Que elogio, gente. Nunca recebi um elogio desse na vida. É, então. Recebeu, é? Não dá pra falar só uma coisa. Eu quero respeito, não existe. Gustavo, você vai ter que falar sobre Homem, Formiga e Vespa. Eu não assisti. Te vira, rapaz! Se for ruim, eu sei. É só hora de brilhar, assistiu. Gustavo. Defenda esse filme. Sim. É. Criatividade agora. É. Uhum. Matheus, você vai falar sobre Homem-Formiga. Quer trocar, Gustavo? Não. João, você vai falar sobre Thor, o Mundo Sombrio. Sabia, eu tava sentindo isso vindo. Ficou não fácil. Sei por que eu senti. Mas vamos lá, Gustavo, você começa 30 segundos pra falar sobre Homem-Formiga e Vespa, quando você começar a falar. Bom, Homem-Formiga e Vespa, eu achei que foi uma continuação muito boa do primeiro filme. Tem aquele tom ainda de comédia, traz novos personagens como a Vespa, interpretada pela minha maravilhosa Evangeline Lilly. Eu achei que o segundo ato do filme foi um pouco parado, mas a questão da viagem até o mundo cósmico foi um ponto muito bacana de explorar, que abre aí as próximas viagens da Marvel, tá bem, né? Abre, tá bem, vai. Abre um leque de novas oportunidades. Tem, muito bom. Achei bonito. Eu concordo, meu. Eu também. Até acertou algumas mim, coisas. Eu um ponto pra ele. Só errou no mundo cósmico, né? Errei no quântico, mano. É, isso aí. Matheus, 30 segundos. Você tá bem parado ali. Quando quiser. Pro filme do Gustavo ter existido, Homem-Formiga teve que ter um começo e foi ali onde a gente foi apresentado a história desse personagem até então desconhecido. É legal de você ver a construção dele, de um cara que vai de vilão a herói. Tem todo um laço familiar, talvez seja o filme da Marvel que mais trabalhe isso. É legal, tem o Luiz, o primo dele, que conta as histórias, é um cara bem descontraído. É um filme mais leve do que os outros, um filme que tem bons elementos científicos, tem toda uma relação diferente que os outros não apresentam. É certinho, filho. Cara, eu sou um relógio. João, seus comentários e por que Thor, o Mundo Sombrio é melhor. 30 segundos quando começar a falar. Thor, o Mundo Sombrio é um filme importante. Primeiro porque tem uma das joias do infinito, né? Que é o Éter, que já coloca aí um pouco desse ponto. Para além de mostrar o desenvolvimento do Thor após os eventos, tanto de Vingadores como do primeiro Thor, onde a gente tem sequências de ação bem mais estruturadas. A gente tem uma cena super emocional, que é a cena da morte da mãe do Thor também, a René Russo. E você vê que o Thor, ele tá totalmente apto ali naquele momento a se tornar o Deus do Trovão, como a figura que era suposta como o rei de Asgard também. E eu acho que o mais importante de tudo aqui... Tempo. Já foi, já deu tempo. Caguei, eu vou falar na mesma. O mais importante é que a coisa de parede é digno de segurar Mjolnir. Pronto, é o principal ponto daqui. Eu não ouvi essa última parte que você falou. É, muitos, muitos bons pontos. Kaira, você quer tomar essa bucha dessa primeira rodada ou... É sua vez de segurar ela. Tá bom, então. Vamos lá. O Matheus, ele trouxe um bom ponto. O Gustavo também. O João também. A gente começa assim. Eu tenho uma simpatia pelos 3 filmes e eu gostei do que cada um falou. O Gustavo, por mais que ele não tenha assistido, ele acertou em muitas coisas. Realmente, o segundo ato do Formiga e Vespa é meio Mushiba. É, sabe. Você vê, é tão genérico que ele acerta mesmo sem ver. Então, Marvel, você tá esperando o quê? Um filme super elaborado? É Marvel. Não, gente, é só um adendo. Só um adendo. Mas tá foda no cinema todo filme que o segundo ato é parado, velho. Todo santo filme, cara. O Ultimato podia cortar meia hora do filme, estou falando. Com certeza. Ixi, com certeza. Sossegado. Não, não podia. Ou melhorar. Porque chega assim, né? É porque, olha, tem o primeiro ato, daí vem no segundo e fala, um segundo ato. Aí espera. Aí pula pro terceiro. Porque estaria um segundo. Tem essa questão da espera, né? Infelizmente, o cinema hoje em dia perde muito. Tem que se inspirar em filmes como Era Uma Vez no Oeste, Django Livre, que são filmes assim que você tem uma dinâmica muito boa. Porra, Django é bom, hein? Muito bom. Posso dar meu ponto? Porque eu já defini. Eu gostei do que o João falou sobre trazer a joia no infinito, mas eu concordo com o Matheus. Vou dar o ponto pro Matheus, porque ele... Homem-Formiga, ele faz um bom serviço, ele traz coisas novas para a Marvel. Isso é legal pra caramba. Caramba, nem eu acreditava nisso. Não, eu gostei do que você falou, do Luiz e tal. Ele tem personagens marcantes. Eu acho que é um filme que fez um bom trabalho. Apresentar um universo novo que realmente ninguém conhecia. Droga, eu jurava que eu ia ganhar. Eu também. Eu daria ponto pro Gustavo. Mas já que é meu, chupa. Matheus, você vai falar sobre Homem-Aranha Homecoming, ou De Volta ao Lar. João vai falar sobre Capitão América, o Primeiro Vingador. Gustavo, você vai falar sobre o Primeiro Thor. Deixa eu só apagar aqui. Pare, perdi já, né? Caeira, se prepara aí pra bater o martelo. Matheus, 30 segundos, Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Bom, os três filmes aqui em questão se tratam de origens, só que o Homem-Aranha, ele tem um diferencial por ser um personagem que todo mundo já conhecia dos filmes do Maguire e do Andrew Garfield, só que ao mesmo tempo todo mundo clamava por uma coisa nova na mão da Marvel. A escalação do Tom Holland para esse filme foi totalmente acertada, papel ideal para ele, e assim como o Homem-Formiga, ele traz um universo novo que ele explora uma coisa mais jovial, pega um Peter Parker mais criança, e todo o universo, a relação dele com o Tony Stark também é muito bem trabalhado nesse filme, nas continuações. Tempo. É um filme fantástico. João, 30 segundos sobre Capitão América, o Primeiro Vingador. Capitão América, o Primeiro Vingador é um filme super importante, porque estabelece o Capitão, que é o líder dos Vingadores, de fato. E para todos os efeitos, é o Primeiro Vingador, né? É o primeiro super-herói ali que integra o grupo dos Vingadores. E você vê o desenvolvimento de um filme de Segunda Guerra Mundial, que é um tema super importante, com tecnologia de ponta nazista, tem cubo louco ali, cogumelos vibrantes. E é um filme que consegue desenvolver bem a personagem. Chris Evans fez um ótimo papel ali. Também tem Howard Stark. E é nóis. Show de bola. Gustavo, 30 segundos sobre Thor. Eu acho que é a melhor opção que a gente pode ter aqui. Por quê? Porque traz um personagem super overpowered, tratando com um problema que deixa ele ficar fraco. Tipo, não consegue erguer o martelo. Traz o melhor vilão da Marvel, na minha opinião, que é o Loki, que ele é muito carismático. Apresenta um novo universo, né? Foi em 2011 o filme, então quantas sequências vieram desse primeiro filme? Eu acho que é a escolha mais importante das três que a gente tem aí. Muito bom. Ou seja, é um filme sobre uma pessoa com impotência sexual. Exato. Detalhe que tem um cara amoroso nisso, hein? Caíra, é contigo agora. Fizeram bons pontos aí, né? Sim, fizeram. Meu Deus, e agora? Eu posso pedir ajuda pros universitários? No caso, você, por favor. Estou bem confusa, e agora? Então, eu devo dizer que eu gostei particularmente, eu gostei do que o Gustavo falou, e eu gostei do que o Matheus falou. São filmes que eles são bastante introdutórios, mas que apresentam coisas diferentes. Primeiro, no caso do Matheus, pela atualização do Homem-Aranha, que estava pedindo nos cinemas, e no caso do Gustavo, por essa... acréscimo do mundo cósmico e dos diferentes reinos no mundo da Marvel. Eu ficaria em um desses dois. O Capitão América e o ponto que o João fez não me convenceu. Eu tô com você. No caso do Thor, eu acho o filme dele ruim. É uma bosta, o filme é melhor. Eu tenho melhor nos argumentos aqui. Eu tenho uma opinião meio... como é que fala? Quando a opinião ela não é compartilhada por as outras pessoas. Polêmica ou sincera demais? Eu odeio o Loki. Olha, eu acho ele péssimo, gente. Eu não gosto dele em nenhum filme. Por mim, ele podia estar morto de verdade, porque eu não gosto dele. Olha, por mim, eu bato martelo no Homem-Aranha, porque eu acho o filme maravilhoso. Eu gosto muito da atuação do Tom Holland, dos personagens, da mudança que fizeram na caracterização dos personagens. Eu gostei bastante. Por mim, é isso. Acabou. Não tem mais o que falar. Gustavo, quantos filmes sobrou? Do sorteio. Sobraram 4. Vamos fazer mais uma? Tá legal isso. Quer fazer mais uma? Todo mundo de boa fazer mais uma? É porque eu sei que eu vou cair com o Homem de Ferro 3, eu quero ver como que eu vou sair dessa. Eu caí com o Thor 1, cara. Pior do que eu, não é. Eu acho que eu mandei bem ainda, sabia? Sim. Mandei pra caramba. Então, é melhor que o filme. João, você vai ficar com o Homem de Ferro 3? Ele jogou a mandinga. Gustavo, você vai pegar o Incrível Hulk? Puta, é outro que eu não assisti, velho. O filme que ninguém lembra. Que você tinha falado Meio no meu cu de novo. Matheus vai ficar com o Capitão Marvel. Oh. Peraí, deixa eu abrir aqui. O João, você começa. 30 segundos sobre Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 é um filme super importante que debate até temáticas da estabilidade mental do Tony Stark, uma associação aí ao vício dele, que no caso nas HQs são as bebidas. E você vê um desenvolvimento dele como mecânico, ele voltando até as origens dele quando ele perde todos os poderes, as armaduras, e tem que se virar da maneira que pode pra salvar o mundo. O que ele consegue novamente mostrando o quanto ele é bom, quanto ele é um personagem, melhor personagem do MCU. Ainda e tem 70 armaduras aí. Gustavo, 30 segundos sobre o Incrível Hulk. Ah, então, o Incrível Hulk com o Edward Norton, né? Eu acho que é o primeiro pontapé. É o pontapé inicial, no caso, para todo o universo que veio depois da Marvel, né? Toda a estrutura do filme, como eles trabalham aquele vilão, que é o melhor vilão que eu já vi do Hulk até hoje no cinema, eu acho que é a melhor escolha que a gente pode ter aqui, tanto pelo início da saga, quanto pela grandiosidade da batalha com o vilão, como é trabalhado o vilão no filme, como é trabalhado o Edward Norton também para se tornar o Hulk, né? Sim. O quão... Sim, Guts, a única coisa que começa com o Homem de Ferro 1, não com o Incrível Hulk. É? É. Eu achei que era mais antigo o Hulk. Não, tanto que o Tony Stark participa do Incrível Hulk na pós-créditos. Eu não assisti. Eu só queria, antes da minha participação, fazer um adendo, que a gente foi meio burro de fazer isso contra o Gustavo, porque ele trabalha com vendas, então ele tem uma lábia desgraçada. Matheus, 30 segundos sobre Capitã Marvel. Vai lá. Capitã Marvel, eu não consigo entender porquê, mas ele foi um dos filmes mais controversos do universo da MCU. A galera ou gostou muito ou detestou muito. Eu sou da parte que gostou muito. Porque ele é o começo da Marvel explorar personagens femininos. Por mais que nós tenhamos já Feiticeira Escarlate e Viúva Negra, além da Gamora e da Mantis, foi nesse filme que a mulher teve totalmente destaque num filme solo pra contar a sua história. Fora que tem a Brie Larson, que é uma atriz fantástica e que vai dar uma continuidade muito boa pro universo da Marvel no cinema. Kaena, quer bater martelo com esse daí? Ah, é sua vez, né? Minha vez? Vai. Então, Gustavo falou bem. Eu gosto desse Incrível Hulk. Ele é um lábia. Eu não assisti. Eu acho que eu daria um ponto só por causa da criatividade que ele teve até agora. Dos pontos que ele trouxe por todos os filmes. Ele trouxe pontos bons e o Incrível Hulk, ele é um filme que agrada, ao menos me agrada. Tem muitos erros, mas ele agrada bastante. Homem de Ferro 3 também é um filme bacana. E é que eu sei que é questão do tempo, mas Matheus Botoura faltou explorar algumas coisas a mais pra falar sobre o Capitão Marvel, né? Ah, o que é? Legal. Do gato? O gato é da hora. Ah, ninguém liga pro gato. Eu tô só enrolando, eu também não assisti. Tô fazendo que nem o Gustavo. Mas... Eu gostei do que o João falou e eu acho que Homem de Ferro 3 ele é um bom filme. Apesar de muitas escolhas questionáveis, eu acho que ele é um filme que explora muito bem a psique do Homem de Ferro, do Tony Stark. Então eu vou dar esse ponto pro João. João is dead. João morreu. Ele ficou tão surpreso que ele ganhou, que ele deu um ponto. Então nós gente, temos. Desculpa, eu acabei brisando um pouco aqui. Era pra eu falar alguma coisa? Não, você só ganhou o ponto com a sua argumentação sobre Homem de Ferro 3. Claro que eu ganhei. É o melhor filme da Marvel. Não é o melhor filme da Marvel. Porque agora a gente vai pra nossa rodada Endgame, a nossa rodada Ultimato, valendo 3 mil pontos. Em homenagem ao GugaCast, em homenagem à menininha lá do a filha do Tony Stark. Em que a gente vai definir qual é definitivo, bater o martelo, Mjolnir, Stormbreaker, qualquer martelo que você vê aí pela frente, a gente vai bater o martelo pra falar qual é o melhor filme da Marvel. Gustavo, você tem um minuto pra falar a sua escolha como o filme definitivo, o melhor filme da Marvel e por quê? Guardiões 1, sem dúvida, então, pela trilha sonora... pelos momentos, os alívios cômicos são muito bons e bem encaixados, não é aquela coisa fora, sabe? A batalha contra o Ronan, cara, quando você já viu isso no cinema, velho? Sensacional, tem Star total... Wars. Você tá me atrapalhando, João. Tem a cara do... tem a cara dos membros do Guardiões da Galáxia e traz também uma joia do infinito, né? Eu acho que é um ponto bacana no começo da caça das joias, né? Que vai levar até o Thanos. Acho que é uma linha bem interessante em toda a história da Marvel, os Guardiões da Galáxia. Eu fui ver com meu pai, que é bem mais velho do que eu, ele amou o filme. Então você percebe que é um filme que abrange várias faixas etárias. Na minha opinião, esse é o melhor filme da Marvel. Matheus, um minuto pra falar sua escolha de qual o melhor filme da Marvel. Bom, pra gente chegar no ponto que a gente chegou do universo da Marvel no cinema, alguém teve que começar lá atrás. Por mais que tenha tido aquele Hulk horrível, e mesmo que ele tenha vindo um pouco depois, se tem Marvel hoje nos cinemas do jeito que tem, é porque lá atrás teve um Robert Downey Jr. dando vida ao até então desconhecido Homem de Ferro. Ele foi o responsável por começar tudo isso, o responsável por estimular o amor que as pessoas têm pelos filmes de super-herói hoje em dia. Ele foi o responsável por começar tudo isso. Ele introduziu pra gente um universo todo novo que a gente tem possibilidade de sonhar, de viver, de imaginar e de fazer uns podcasts meio biruta, que nem a gente faz aqui. 10 segundos. É o melhor filme. Tá bom. Beleza, João. Seu filme definitivo é o da Marvel. Melhor filme da Marvel é Guerra Civil, porque é um filme onde a gente tem o confronto entre os dois lados, né? O Homem de Ferro e o Capitão América, e isso estabelece muito. Primeiro porque destrói os Vingadores praticamente, e é um dos motivos principais pelos quais eles não conseguiram derrotar o Thanos, se for ver. Se eles estivessem juntos, talvez eles teriam conseguido, porque o mundo estaria moldado de outra forma e teriam sido outros finais. Dessa maneira, Guerra Civil estrutura muito bem o lado novo do Capitão América, que é um lado fugitivo, enquanto a gente vê o desenvolvimento do Tony Stark para um personagem mais correto que se preocupa com todos. Então acho que é nesse filme que a gente começa a realmente ver como o Tony Stark dá importância pelo bem geral e deixando de ser um pouco playboy ali, enquanto você tem o desenvolvimento de outros personagens também, que nenhum acaba tendo tempo desperdiçado de tela, exceto o pai do Pantera Negra, que morreu em 2 minutos de filme. Beleza. Gustavo, vai lá. Briga. O meu é muito melhor. O meu tem musiquinha nos 80, tem várias referências, tem bonequinho das antigas também, que eu sou velho, eu gostei. Eu escuto até hoje aquela fita cassete, cara. Eu coloco no YouTube lá o Awesome Hit. Tem um filme que marcou muito mais do que o que esses meninos falaram aí. Matheus. Bom, se for pra gente falar de filme que traz referência antiga, música boa e personagens engraçados, gente, era mais vantagem ver Curtindo a Vida Doidado. E... Jogou o Dakaris aí, hein? Fosse da Marvel, né? Em relação ao Guerra Civil, ele é um filme que tem um roteiro meio furado pelo fato de um cara só na lábia ter conseguido fazer o que o Thanos não conseguiu fazer, que foi derrotar a galera, fazendo com que eles brigassem contra si. Então, tipo, não dá pra levar muito a sério isso. João. Eu já falei, eu acho que eu vou ter que repetir, já que parece que as pessoas aqui não conseguiram entender. Primeiro, Capitão América versus Homem de Ferro, um dos grandes arcos do quadrinho. Tudo bem que é uma batalha de aeroporto? Tudo bem. Parece gol a gol com seus amigos quando você tem 10 anos? Parece também. Mas olha, você tem desenvolvimento aí do Tony Stark, mas dando mais importância, tem até uma tensãozinha ali que você vê máquina de combate quase morto. Não sei porque mostraram isso no trailer. Você vê um lado, mas assim, é um filme de perseguição também. A gente tem uma redenção do Buck Barnes. Enquanto ele faz, deixa eu fazer uma observação contra essa merda desse filme que ele tá defendendo. Fala. O Capitão América, cara, ele virou as costas pro amigo dele pra defender um cara que matou os pais do amigo dele. Como é você quer defender um negócio desse? Muito errado, muito antiético. Eu teria vergonha de defender esse filme. Eu acho antiético, eu acho mais antiético vocês, cidadãos de bem brasileiro, não entender que ele tava passando por uma lavagem mental. Não, mas... Não. Que lavagem? Não, mas o quê? Vai. Miguel. Pega um avião e vem aqui discutir comigo, cara. Cara, bora ver o Miguel. Vamos lá, vem tranquilo. Primeiro, olha. E outra coisa, gente, nenhum desses filmes que vocês citaram traz tanta diferença de raça, de tipo Gustavo, de personagem. Gustavo, alívio cômico é um filme do seu filme sobre é uma a árvore. Aceitação das diferenças, Gustavo, cara. Alívio cômico do seu filme é uma árvore, é um filme pra vegetariano, velho. Qual que é a graça dessa merda de filme, meu? Cara, do seu é o quê? Nem no pica-pau teria utilidade para uma árvore que fala. Do meu? Qual que é o ponto interessante do meu? Pô, você tem um cara fantasiado de gato, você não acha isso bacana, velho? Pô, não sei como eles não usaram um laser pra derrotar o Pantera Negra, né? Pois é, meu, tudo bem. O filme tem erros, tem. Muito. O Matheus acabou de citar um importante, mas nada se compara ao fiasco que é Guardiões da Galáxia. Aquela coisinha lá, quando as naves da tropa nova vai na frente da nave do Ronan. Ah, bora fazer uma rede aqui. Daí todo mundo se junta lá, vamos dar a mão, né? Tipo Capitão mas, Planeta, não, vamos salvar todo mundo. Aí todo mundo explode. Não, primeiro. Tem que explodir mesmo. Esse negócio de ninguém solta a mão de ninguém deu nisso aí. É, exato, também. Tá complicado essas coisas. Legal que o Gustavo nem lembra como que é o filme que ele tá vendo. Gente, eu não sei o que é o Luffy, acho que eu vou lembrar. Aí você tem um personagem que nem sabe o que tá fazendo ali, que é o Peter Quill, que coitado, só foi roubar uma coisa, daí quando você viu já tava no meio de uma guerra galáctica. Aí junta com uma árvore que é idiota, né, que só bate a cabeça, e um guaxinim que se acha revoltado com a vida. É o típico povo brasileiro, como a gente pode ver. Um panaca que não serve de nada, e uma pessoa revoltada, mas que não sabe pôr a mão na massa. E depois tem o palhaço. É difícil, gente. É um filme que retrata a diversidade do Brasil. Obviamente que o Groot é o IP Brasil. Ok. Matheus ou Gustavo? Não queria ter tocado nesses pontos, foi difícil pra mim, mas olha, vocês não me deixaram. Posso? Opção. Vai lá. Você não pode, mas eu respeito. Cala a boca. O negócio é o seguinte, você vê que a gente ficou aqui quase 10 minutos falando mal de Guardiões da Galáxia e do filme do João que eu esqueci. Ninguém falou uma vírgula de Homem de Ferro de tão perfeito que é esse filme. E a gente só tava esperando pra chegar nessa bosta, né? Porque a gente precisa separar mais metade do programa só não pra falar isso. Não vem, não. Como se precisasse falar alguma coisa, né? Acho que o filme já fala bem, né? Tão bosta que a gente até prefere esquecer. Faz que nem o Gustavo esquece o final do filme. Ai, caralho, isso aqui tem que passar na Globo, no lugar do debate político, cara. Ah, pelo menos a gente vai nos debates. Ai, ai. Caera, você quer fazer algum ponto sobre tudo isso? Eu não sei nem se eu vou conseguir. Eu não consigo parar de rir. Minha bochecha tá doendo. Eu até mutei aqui com a coisa. Já é pra falar mal de alguém, cara. Já? Pensar, cara. Não, já passou o tempo, assim, já é minha. É, não precisa falar mal de Homem de Ferro. Todo mundo sabe que o filme é o Homem de Ferro. O filme já fala mal. O filme por si já é. Você só dá o sentido, não opina. Vai então, alguém quer refutar o posicionamento do Matheus? Vai lá, fica à vontade. Eu tava ganhando, por quê? Homem de Ferro. A gente vê aí no Homem de Ferro uma crise de Peter Pan. Ou seja, o menino ele gosta de brincar com o robô e acha que pode ser um robô. Aí só porque ele é inteligente, ele cria uma armadura pra sair voando aí pelo mundo brincando. Aí a gente tem a continuação, Homem de Ferro 2. Você pode ver ali que ele fica fazendo brincadeirinhas com a armadura, mija dentro da armadura. Como você quer levar um filme desses a sério, Matheus? Como você quer levar uma personagem dessas a sério? Primeira coisa, a gente tá debatendo Homem de Ferro. Eu tô debatendo o personagem do Tony Stark apresentado, você falou que é o personagem, não, porque não ia ter Vingadores Ultimato, se não fosse o Tony Stark, snap, papapá. E não ia mesmo. Se ele não tivesse dado snap nessa porra desse filme, a gente não tava aqui, cara. Eu nem sabia o que ele tava fazendo, viu? Não, esse é no 3. Mas fala a verdade, se você tivesse dinheiro, você faria a mesma coisa que ele. Doutor Estranho fala aí, pera um minuto aí, o cara vai lá, estala o dedo e se mata, mano. Doutor Estranho ficou segurando água. Ele tava segurando as lágrimas. Essa é a realidade. E além do mais, foi filha da puta porque sabia que isso poderia matar o Homem de Ferro e ele deixou ainda assim, personagem mau caráter. Tenho que concordar com ele. Então, eu só queria falar um negócio, porque eu discordo, eu não julgo o posicionamento do João, o refutamento dele sobre Homem de Ferro, um refutamento coerente. O do Guardiões da Galáxia, beleza, porque aquele filme é esquisito. Não sei se deve ser levado em consideração. Sabe que esquisito, mano? Tem uma árvore que anda, eu acho que fala. Mas é um bom filme. E ele ainda manda e-mail. Bons pontos. Gustavo trouxe bons pontos. Gustavo, Matheus trouxeram bons pontos. Eu até esqueci, o Guerra Civil do João também trouxe bons pontos. Mas eu acho, assim, eu gostei dos pontos do Gustavo e do Matheus. Eles trouxeram bons posicionamentos, principalmente do Gustavo. O Gustavo, ele falou muito bem sobre Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele é um filme que tem um carisma muito bacana e o Gustavo soube resumir todo o carisma do filme num minuto em que ele falou. Isso daí é legal. Matheus também, toda a importância do Homem de Ferro também é muito bom. Mas o Guerra Civil é legal porque ele prepara muito o terreno, mas eu tenho muitos problemas com relação a esse filme. Eu queria ouvir. Problema seu, né, irmão? Sem tempo. Caera, diga aí sobre os pontos de vista de cada um, alguns pontos de vista bastante exaltados. Agora é a gente, tô... filho. Ah, tá. Pensando, gente, é muita coisa, eu fiquei rindo por muito tempo. Esse é o problema de debater esses temas. Ai, gente, socorro. Ela é bioquímica, viu, gente? Por isso que ela sabe essas coisas de ar no cérebro. Eu sou meio leigo, mas eu associei. Gosto dos pontos do Matheus e do Gustavo também. Mas eu tenho preferências, né? A gente sempre coloca a nossa opinião no meio, mas... Gente, muito difícil, porque eu já excluí Guerra Civil porque eu também tenho problemas com esse filme. Eu não acho ele tudo isso, pra ser considerado o melhor de todos. Não é mesmo, vixi. É, e assim, dentre os três, de teor de personagem... Ai, gente, vou falar de novo, vocês vão ficar me julgando de novo. Mas questões de personagem e de ser diferente, eu sou mais o Guardiões. Eu tô contigo, sabia? O Guerra Civil, ele tem muitos problemas. O Homem de Ferro, ele é um bom pontapé, mas ele se mostra, no conjunto de todo o universo Marvel que a gente tá falando, ele se mostra um filme bastante até protocolar. Tem aquele flash forward e aquele vai e volta no comecinho, que o filme começa do meio e depois volta... Que é bacana, mas o Guardiões da Galáxia eu acho legal que ele, ao mesmo tempo em que ele é redondo, ele ainda consegue pensar algumas coisas de outros gêneros, brincar com outras coisas. Isso eu acho legal. A gente concorda. 3 mil pontos pra mim. Concorda em Guardiões da Galáxia? Eu concordo. Então, Gustavo Dittini, você acabou de ganhar essa última rodada, então você vai a 3.001. Virado, hein? 2 do João e 3 do Matheus. Eu nunca sofri tanto. Nunca sofri tanto pra ganhar alguma coisa na minha vida. Igual disputa, meu Deus. O que custou, Gustavo? Mas e aí, gostaram desse novo formato de joguinho aqui no podcast? Fazia tempo que a gente não fazia joguinho aqui no programa. Eu amei, cara. Então... Eu amei, verdade. Eu quero mais, a gente tem que trazer outros temas, desenho animado, anime. Puta, desenho animado, panda, top. Vou fazer uma versão pocket com os filmes da DC, vai ter 3 minutos de programa. Se você gostou, manda aí nos comentários, ou então manda um e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Esse foi o nosso podcast, já acompanhe junta7.com.br para conteúdos em textos, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e também os nossos podcasts. O nosso podcast, o JuntaCast, a cada 15 dias, ou quando a gente quer, tá meio moda caralho o podcast atualmente, mas aí você pode ouvir a gente pelo iTunes, pelo Spotify. Se você ouvir a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que ajuda muito o podcast a crescer nas listas do iTunes e assina o feed, lógico. Kaena, muito obrigado pela sua segunda participação por aqui. Foi uma alegria ter você como minha cojurada dessa doideira. E faz teu jabá aí, onde que a galera pode te encontrar se gostou da sua presença aqui. Agradeço de novo vocês terem me chamado. Eu gostei muito de participar da primeira vez, gostei de participar dessa segunda vez, mesmo tendo ficado meio confusa nos apontamentos, mas são muitas coisas. Meu jabazinho é o mesmo da última vez. Se quiserem me encontrar pelo meu Instagram, kmarquezin, é lá onde eu produzo mais conteúdo, assim, onde eu tô sempre. E é isso. Muito obrigada de novo, gente. Uhul, mandou bem, ó. Palmas. Melhor... A gente tenta. É muito bom. Melhor cojurada, co-árbitra, não sei. Eu tô amando tantos elogios, gente. Vou ficar mal acostumada. Mas é isso. Matheus, sempre uma honra. É sempre uma honra, apesar de eu ter perdido de uma forma bem injusta. Mas agradecer também a participação da Kaena, que você tá sempre dando uma baita força pra gente. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui e pedir pra, se alguém da Coca-Cola estiver escutando, me mandar a latinha do Thanos, que eu não tô conseguindo achar em lugar nenhum. João, é nóis, hein, rapaz? Como é nóis, tá mais calmo? Pessoal, valeu pela discussão, muito bom sempre, tamo junto. Até a próxima. É isso aí. Gustavo? Achei injusto, mas respeito. É assim. Vai lá, Guts. É isso aí, gente. Primeiro programa, vitória. Tô muito feliz. Achei super justo, tá? Discordando aí dos outros, porque eles perderam, por isso que eles são injustos. E eu, vai, 3.001 pontos. Que coisa linda, né, gente? Até a próxima. Muito bom. Eu sou o Lucas Cabreiro, que eu for esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.